As vezes eu chorei, mas eu te amando no coração. São pura carícia, tá dito parado, esqueço da vida, tô apaixonado. As horas passando e a gente aqui, no maior love, isso não vai ter fim. Te quero completa, te quero pra mim, me dá um beijo que eu tô fazendo. Vamos lá! As luzes, os faróis, mas eu te amando, nunca rolações. Não jura carícia, trânsito parado, incesto da vida, tô apaixonado. Spice Mix, purpurina pura, meu filho. Eu disse, eu farei, mas eu te amando, no carro a dor. Jura carícia, trânsito parado, esqueço da vida, tô apaixonado. Mas eu disse, eu farei, mas eu te amando, no carro a dor. Jura carícia, trânsito parado, esqueço da vida, tô apaixonado. Não adianta tentar me esquecer de toda vez escolhido ser. Juntinho pra sempre, pela eternidade, tenha certeza que é de verdade. A luz e o farol, nós dois te amando, nunca o amor. Não jura carícia, trânsito parado, esqueço da vida, tô apaixonado. A luz e o farol, te amando, nunca o amor. Não jura carícia, trânsito parado, esqueço da vida, tô apaixonado. Tô apaixonado, purpurina pura.